Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Damos início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova nesta sexta-feira, 28 de março, um programa que repomos também no domingo, dia 30. Contamos com a participação habitual do seu padre António Loureiro, que já está entre nós. Seu padre, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, Liliana, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje um dia assim também, com um arzinho especial, temos um sol que brilha. Bem bonito que está o dia. Já temos algumas saudades de ter assim um tempo melhor, que também faz bem, também nos dá um pouquinho de ânimo. Que aliás tem a ver também com o tema deste próximo domingo, quarto domingo da quaresma. Muito bem, de facto está um dia bonito, estes últimos dias também têm estado e avizinha-se um fim de semana muito agradável. Seu Padre, vamos concentrar-nos daqui a pouco na liturgia do próximo domingo, o quarto domingo da quaresma, o domingo da alegria ou laetare, já nos vai explicar melhor. Exatamente. Não é verdade? Ou se quiser já falar sobre Sim, então... de que é que se trata. Já que estamos a falar no domingo da quaresma, portanto, na quaresma... Laetare é latim, certo? É letare, que quer dizer letare, alegria. Claro. Não é? Portanto, no caminho da quaresma, temos um domingo em que até o paramento, em vez de ser o roxo, que é o habitual... É o rosa. Pode ser o rosa, pode ser o rosa, que manifesta que no caminho penitencial da quaresma, hoje temos o domingo da alegria. E que tem a ver com... A antífona, que marca um pouquinho a antífona de entrada da oração de coleta, que diz: alegra-te Jerusalém, rejubilai todos os seus amigos, exultai de alegria os que participastes do seu luto e podereis saciar-vos da abundância das suas consolações. No fundo é, tivemos aqui um tempo difícil, de sofrimento, de contrariado, mas agora vem um momento novo, de alegria, de júbilo, de consolação. Então também nós pretendemos, e a Igreja pretende mostrar, que este tempo da quaresma desemboca na alegria, na esperança, na consolação espiritual que Deus nos dá, e numa vida mais animada, mais confortável, mais satisfeita, digamos assim. Então, também vivemos este domingo da alegria com este espírito, sabendo que há um caminho a percorrer, que este caminho dá algum sentido penitencial, de conversão, de transformação interior, mas que a meta é desembocar na verdadeira alegria que Deus nos quer oferecer. Muito bem, e há motivos também de alegria, seu padre. O Santo Papa esteve à beira da morte e já recuperou, portanto há melhoras significativas, isso é uma boa notícia. É verdade, o Papa que há 5 anos com o Covid fazia assim um... atravessava a Praça São Pedro sozinho, ali numa oração que ficou assim muito especial. Mas o Papa surpreendeu-me as notícias que o médico revelou, em que dizia que esteve por 2 vezes à beira da morte. Uhum. Isto da pessoa estar à beira da morte é muito especial, porque é quando se experimenta a fragilidade no limite, que a vida de repente se extingue. E se a vida se extingue, já deixa de ser, acabou. Então, deixa de ser neste mundo, não é? E então é assim uma experiência limite que às vezes nós nunca pensamos. Eu, por acaso, tive uma vez uma experiência de ter uma espécie de intoxicação alimentar, ou não sei o que foi. E achou que ia morrer. E de repente eu estou-me a extinguir. Isto vai-se embora. Estou-me a ir embora. E estava fraco. Digo, ui, o que é que me está a acontecer? E de repente é uma experiência assim tremenda, não é? Aquilo foi, pronto, foi passageiro, depois aquilo melhorou. Mas... Olha, deixa-me partilhar a minha, que foi quando tive o meu segundo filho, que eu disse várias vezes que ia morrer. Ai. Porque foi assim um parto muito difícil, sem epidural, e eu em vários momentos também achei que ia partir. Desta foi melhor. Mas pronto, que não nos mata, fortalece. Exatamente. Mas às vezes esta experiência de experimentar a debilidade extrema, que já parece que já está quase, e o Papa parece que foi mesmo, foi por um triz, digamos assim, isso também ajuda a olhar para a experiência de vida que depois, talvez, com um olhar um bocadinho diferente. Eu acredito que sim, Sr. Padre, que muda ali o chip. É, ou às vezes nós passamos como se não fosse nada, ou então tivemos ali um toquezinho de dizer, olha, cuidado, porque o que tu pensas que é sujo não é seguro, onde tu pensas que és forte, afinal és débil, e onde pensas que tens de levar aos olhos para o estudo, olha, de um momento para o outro, aquilo vai-se embora. Por vezes há pessoas que mudam radicalmente as suas vidas quando passam por episódios destes. Exatamente. Não? Portanto, é o momento que, se a pessoa refletir um pouquinho sobre ele e se o assumir, e sobretudo também se for uma coisa que tenha sido pronto, assim, profunda. Mas no meu caso, eu digo, foi assim, sentiu-se débil. Mas foi uma coisa ligeira. Mas quando a pessoa está ali na dor, no sofrimento, e depois disse, bem, agora, este tempo que eu tenho é um tempo extra. Já podia ter ido, o que é que eu vou fazer? Pessoas não fazem nada quando eu dou na mesma. Mas outros pensam, dirão, vão lá a repensar. E vamos lá, mas é optar pelo caminho do bem. E então isso é também o tempo da quaresma, optar pelo caminho do bem e não ir no ramo-ramo das coisas, no dá tudo igual, porque não dá tudo igual. E há um momento limite que é importante, e aliás a vida espiritual também é isso, é eu pensar nesse momento e depois ver o que é que eu gostaria de ter feito quando cheguei a esse momento. E como tenho mais tempo, então procurar fazer o que eu gostaria de ter feito nesse momento final. Pronto, é com certeza também uma reflexão interessante e importante para a vida de nós que continuamos pois a viver a vida, mas que às vezes a vivemos como se fôssemos eternos, como se não houvesse ninguém nos pudesse, como se não houvesse juízo, uhum. Digamos assim, se não houvesse julgamento sobre o bem e o mal. É, de qualquer maneira, depois logo veremos. Então, olha, se calhar é melhor pensar, cara, se calhar não é tão é assim, também há de chegar o meu dia e o meu momento. Isso é muito. Então aí vale a pena, a vida tem sentido. Quando no último momento eu descobri que fiz algo de bem pelos outros, algo de bem pela humanidade, que me autoconstruí como pessoa que foi capaz de ir mais além das barreiras do egoísmo e do orgulho e me tornei humano. Então fica também este desafio para todos nós, a partir desta experiência limite que o Papa teve, e eu já possa recuperar e possa reassumir. Ainda já vimos que é ainda um tempo de convalescência. Está há muito dois tempo. Meses, não é? Vamos ver, vamos lá. O Papa e todos aqueles que experimentam esta debilidade também se possam recuperar. Muito bem. O seu padre também o preocupa o ambiente, o cenário que o nosso mundo está a atravessar, nomeadamente no que respeita às relações entre os Estados Unidos, a América e a Europa. Põe-nos aqui num estado alerta e da aflição. Está tudo transtocado. Aquilo que era uma aliança que pensávamos que era inquebrantável. É verdade. Forte, que dava paz, que dava harmonia. Agora é tudo conflito. E então estas mensagens que foram captadas nestas comunicações esquisitas numa rede social, em que falavam da Europa com desprezo, como se fosse o inimigo, como se fosse alguém a bater. Exatamente. E então, de repente, estamos numa aliança, que era a aliança defensiva mais poderosa e que dava segurança, dava estabilidade, tudo posto em questão. E vemos os Estados Unidos a aliar-se com a Rússia, a pensar como a Rússia. E o problema do Trump é que pensa como Putin. E o que é que ele está a fazer? Está a fazer a proteger Putin, a dar razão a Putin no seu âmbito expansionista, porque ele quer fazer a mesma coisa. Então ele quer fazer e depois que a Rússia também lhe diga que está bem. Portanto, ele quer transtocou-se aquilo que era o valor moral. Já não é o direito, já não é a razão, já não é a justiça. É a vontade de domínio, a vontade de poder é que prevalece. E quem tem mais poder impõe a sua lei. Foi a Rússia, agora vai fazer os Estados Unidos, nomeadamente com esta questão da Groenlândia e do Panamá e do Canadá, quer dizer, isto está tudo transtocado. E de repente a Europa agora assume-se como a parte fraca. A Europa, que era a grande luz do mundo, na cultura, na civilização, nos valores, de repente agora está inseguríssima, muito insegura, sem saber o que fazer, com o medo de ser ameaçada, de ser subjugada militarmente. Agora já estou a falar num kit de 3 dias de sobrevivência. Estamos a entrar aqui num caos. E de repente a Europa está entre a Rússia, que ataca, e os Estados Unidos, que ainda não ataca, mas que vai para isso. Depois já estão a atacar noutras políticas. Não, mas também militarmente. Quer dizer, qualquer coisa. Sim. Os próprios Estados Unidos separam-se da aliança, que era defensiva e que era de todos. E são um poder que quer subjugar e quer dominar. Uhum. E quer repartir com a Rússia. Eu vejo que é um momento difícil. É preocupante, Sr. Padre. De facto, é preocupante esta situação. Pois a Europa também renunciou aos seus princípios espirituais que lhe davam identidade. De repente está sem se agarrar a nada. Não tem nada a se agarrar. Meios de comunicação, grandes empresas, não estão cá. Grandes influências ou esta rede de comunicação sociais grandes não estão cá. O que é que a Europa tem? De repente Olha, ao menos que nos carros, compremos os carros da Europa e que deixemos os carros chineses e os carros americanos para ver se os produzimos um bocadinho. E isto, nisto em todas as coisas. Quer dizer, vamos viver um tempo difícil em que a moralidade é transtocada, já não é a lei, nem é o justo, nem é aquilo que pertence à verdade das coisas, mas é a vontade mínima que prevalece. E os grandes dividem as coisas, como Portugal fez com a Espanha. Dividimos o mundo, metade por nós, metade para os espanhóis, e pronto. E agora é, os grandes estão nesse tempo ainda da conquista e do, não sei, acho que é algo que muito preocupante. E com a decadência moral do pensamento europeu, que através da prevalência do eu e do sujeito abre espaços, ou melhor, deixa de ter uma ligação profunda, identitária, que tem a ver com os valores. Não sei o que é que vai acontecer, mas não te vejo, ou melhor, prevejo que teremos dias difíceis. Oxalá isto se possa reequilibrar, mas se continuar nesta linha, e agora com estas coisas dos 25% de taxas de tal, que é um mundo selvagem, cada um defende o seu interesse. E já não importa o que é digno, já não importa o que é justo, já não importa o que é bom, importa é a vantagem que eu quero tomar e eu quero impor aos outros. Olha, não sei como isto vai. É verdade, Sr. Padre, é de facto uma situação preocupante. Preocupante também, Sr. Padre, a notícia que nos está de alguma forma a chocar a todos, nomeadamente uma jovem de 16 anos que foi supostamente violada por 3 rapazes. Quando foram então presentes a tribunal, foi-lhes indicado para irem para casa. Isto é muito preocupante. Para mim é absolutamente chocante. Quer dizer, para mim, o problema é como é que o quadro legal defende a verdade das coisas. Ou dizemos que a violação é um crime menor, portanto é uma coisa que não é importante. E, portanto, toda esta matéria de ofensa à dignidade da pessoa realmente não é muito importante. E, por isso, aquele que violou um menor, 16 anos é menor, confessadamente, reconhecendo, depois a justiça diz, então vai para casa que não aconteceu nada. Apresenta-se semanalmente a... E continua tudo na mesma, não aconteceu nada. Eu não sei se a justiça, ou se as leis, ou não sei como é que é, mas se não teríamos que meter a justiça, deveria ser apontar um caminho de onde as coisas que não se podem fazer, não se pudessem fazer. Quer dizer, no mínimo era que estas pessoas ficassem em previsão preventiva, pelo menos há algum tempo, quer dizer, no fundo... Claro, enquanto corria a investigação. Não, quer dizer, então... Faz uma coisa dessa, e depois, passados uns anos, vem cá e dá uma punição qualquer que já não serviu para nada. Portanto, quem está a ver isto está a dizer, ah, então vale a pena, vou fazer a mesma coisa. Então, sou famoso, venho nas notícias, toda a gente fala de mim, e depois eu vou para casa, não acontece nada, então vamos continuar, né? Até é possível. Uhum. Portanto, isto é uma situação muito preocupante, o que, portanto, a medida que foi aplicada a estes 3 jovens, que são influências, portanto, são seguidos por milhares de pessoas, não é? São jovens que vivem muito das redes sociais, e que são seguidos por imensos jovens, seu padre. Por exemplo, de manhã, quando soube desta notícia, falei com o meu filho, que tem 14 anos, e ele sabia exatamente quem eram estes jovens, portanto, porque ele próprio também os segue. Portanto, há milhares de pessoas que seguem estas pessoas, que seguem estes jovens, quem cometeu os supostos violadores. Isto é muito grave também pelo exemplo que transmitem. Não, e agora há o canal na Netflix, há uma série que sim, sim, exatamente. Também está muito. Ainda não vi, mas queria no fundo, muito ver. Que é, de repente é uma coisa parecida. Sim. Não com. Eram mais jovens, pronto, mas há algo que aconteceu também com uma menina. E o que é que acontece? É que estes meios de comunicação desenvolveram linguagem desconhecida. Exatamente. Para os adultos e para os pais. Mas que já é conhecida da comunidade jovem. É conhecida por eles. E depois, através de emojis, ou destas... Os bonequinhos, comunicam mensagens de violência, de agressividade. De bullying, não é? E de subjugação sexual dos outros. E de uma maneira quase que indecifrada. E estamos neste mundo. Quer dizer, e o que é que nós fazemos? Ou se assume legalmente e com o código civil, portanto, com a lei que defende o inocente e culpabiliza gravemente aquele que comete uma falta grave. Ou então estamos a dizer que afinal isto não é falta grave, que afinal temos que ser tolerantes e temos que aceitar tudo. Olha, penso também que na adolescência vamos atravessar, ou estamos a atravessar, um tempo difícil. Perderam-se as relações tradicionais familiares, então agora há uma chamada muito forte. Esta questão dos telemóveis, das comunicações e das redes sociais, que têm as suas vantagens, mas também têm os seus perigos. Não é por acaso que agora começa a haver, também na Europa e em alguns locais, a proibição dos telemóveis na escola. Aqui também já acontece. Sim, mas depois não só isso, também é o voltar ao papel e à caneta. Sim, sim. Não é só através do computador. Foi uma evolução rápida demais, é, não é? E depois, de repente, não temos a capacidade para utilizar estes meios e depois utilizamos de um modo negativo. Não somos capazes de discernir o que é para o bem e o que é para o mal. Então, nós apresentamos um valor neutro. Mas a verdade é que aquilo que é a tendência do mal galopa. A tendência do bem caminha lentamente. A do mal galopa. Uhum. Vai a correr. E de repente absorve, domina. Mas não sei, temos de ter cuidado. Ainda a propósito, Sr. Padre, destes três jovens que são suspeitos de violação, a Rádio Boa Nova ainda esta manhã partilhou essa notícia de que um desses jovens integrou a equipa de futebol do Lagares da Beira. Entretanto, já não estava, já desde 13 de março que já não integra a equipa, e a direção do clube emitiu um comunicado a repudiar, não é, este alegado crime. Mas o que é certo é que isto que parece que está lá tão longe, não está tão longe assim. Essa é que é a questão. A gente pensa que é só com os outros, mas acontece também no nosso ambiente, com as nossas crianças, connosco. Acontece com todos. Agora, os meios de comunicação social também é tudo universal, está tudo em todo lugar. Mas este problema, esta crise, este jovem que está numa adolescência, que cresce sozinho, que se apoia nos outros, que são como ele ou piores que ele, que o levam para o vício, que o levam para a corrupção, que o levam para a maldade, que o levam para a agressividade e para a violência, pois isto está aqui. Portanto, e por isso eu apelo. Então, temos necessidade que os pais têm que voltar a ser pais. Não podem só criar os filhos e dá-los à escola e dar-lhes dinheiro para que eles surjam. Não, tem que criar, assumir a sua condição de educadores. Eles é que são os primeiros responsáveis pelas crianças e têm que as acompanhar. E têm que, se calhar, gastar mais tempo com os filhos. Aliás, nessa coisa da adolescência, nessa série. Uhum. É? Aparece o pai, que era o inspetor, também tinha um filho, e que de repente andou a ver, e depois o filho. Chegamos a alguns anos que ele não lidava com o filho, e 15 ou 16 anos, não sabia nada da história do filho, o filho não contava, não tinha tempo ao filho. E tantos pais e filhos haverá assim, não é? Claro, e depois dizem, espera lá, olha, eu vou almoçar com o meu filho, em vez de andar com os meus. Eu tenho que dar tempo aos filhos, preocupar-me, saber o que é que eles fazem, o que é que eles pensam, os seus problemas, e não confiar disso tudo à escola e aos meios de comunicação social, porque aí o mal galopa e o bem vai a passo lento. E os perigos estão à distância de um clique, infelizmente, não é, Sr. Padre? Fica aqui também esta preocupação, que é uma preocupação do momento, e obrigado também por trazer estes assuntos aqui ao nosso programa de hoje. Sr. Padre, já estamos aqui a ocupar bastante tempo, temos que nos aligerar um bocadinho mais. Também quero destacar duas palestras importantes que vão acontecer hoje. Exatamente, coincido, mas temos hoje à tarde, para quem desejar e quem puder, é às 15 horas, promovido pela Universidade Sénior, mas que parece muito interessante, que é uma palestra sobre o Santo Sudário de Turim, com especialistas, pessoas que se dedicaram a estudar isto, e que nos vêm aqui explicar um pouquinho o mistério do Santo Sudário, que é muito interessante, é algo especial. Este é o Sudário, Sr. Padre. É o lençol que envolveu o corpo de Jesus, que já na Sagrada Escritura está como referência especial. Portanto, é o lençol que envolveu o corpo de Jesus na sua sepultura e que depois apareceu com o sepulcro vazio. Esse sudário, não estava lá o corpo, mas o sudário estava lá. E a Sagrada Escritura diz no Evangelho de São João que estava enrolado. Portanto, quer dizer que já foi um lençol que mereceu muito cuidado da comunidade primitiva e que a tradição diz que é o Santo Sudário que está em Turim. Há muitos elementos que abonam a favor. Alguns críticos dizem que põe alguma insegurança, mas penso que é, digamos que assim, falando assim de uma maneira mais concreta, seria uma testemunha física da ressurreição, um testemunho físico da ressurreição de Jesus. Algo que na ressurreição de Jesus ficou como marca. Pronto, é um desafio interessante. Há muitas pessoas que estudaram o Santo Sudário acabaram por abrir-se ao mistério da fé e acreditar em Cristo ressuscitado. Pronto, então aqui com o convite hoje, às 15 horas. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, na bem. Casa da Cultura. Muito bem, Sr. Padre. E à noite teremos também uma outra palestra que tem a ver com o problema que falámos há um pouquinho sobre a questão de prevenção dos abusos. Uhum. Tem por título Paróquia Segura, é promovido pela Igreja, pela Diocese. Convida todos os catequistas a participarem, ou quase que com necessidade. Também aberta a todas as instituições, todas as pessoas que queiram. É um momento de formação certificada, portanto também para as IPSS e outras. E vai ser onde esta palestra? Vai ser no Centro Catequético. Está em Oliveira. Está em Oliveira, às 21 horas. Justamente na mesma hora que teremos aqui também a Assembleia da Rádio Boa Nova, portanto tem que estar um bocadinho repartido. Vamos ver como vamos conseguir fazer isso. Mas penso que é um momento importante e que chamava também então as pessoas que queiram, até pais que queiram preocupar, que estejam preocupados, porque às vezes é preciso saber prevenir e preciso saber detectar atempadamente um problema que tem surgido. Os sinais. Evitar e depois curar rapidamente se aconteceu alguma coisa e não deixar que aquilo se vá arrastando anos e anos e deixando marcas depois muito mais complexas nas crianças. Sr. Padre, estamos então na quaresma. Este domingo é o quarto, não é? Quarto domingo da quaresma. Já nos falou que é o domingo da alegria. Vamos nos concentrar na liturgia então. Sim, só dizer aqui que é um tempo especial. Tem aqui algumas notas, jejum e abstinência. Uhum. Portanto, penso que é importante. São estes modos que a Igreja tradicionalmente nos propõe. Mas depois temos também a Via Sacra, a oração da Via Sacra, que é a oração que recorda a paixão de Jesus, o caminho até à cruz. Também é própria da quaresma a procissão do Senhor dos Passos, que é algo equivalente. Mas pronto, também as vias sacras, nós iremos ter aqui uma via sacra, retomando a via sacra da Boa dela, este ano organizado pela catequese, e que também está a preparar-se com muito carinho, será o tempo também possa ajudar. Mas não só esta via sacra, na sexta-feira santa à noite, na Boa dela, como também outros momentos, outras paróquias também terão os seus momentos, mas é importante que em todas as paróquias, pelo menos, a oração da via sacra possa ter um peso significativo como meditação da paixão do Senhor, que ajuda efetivamente a dar-nos conta daquilo que aconteceu a Cristo. Depois também as confissões, a reconciliação. A Igreja propõe que todos nos possamos confessar, então iremos também ter confissões e convidamos as pessoas que queiram, ou confessando-se aqui, ou indo a Coimbra, ou indo a Fátima, mas que aproximar-se da misericórdia de Deus, que é o abraço misericordioso do Pai, que falaremos no Evangelho de hoje. Pronto, e que significa então quaresma como procura de Deus. Todos somos convidados a ir à procura do Senhor. Encontrá-lo é verdadeira alegria. Muito bem. Vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo, a primeira leitura do livro de Josué. Quando chegaram à Terra Prometida, celebraram a Páscoa e comeram dos frutos da terra, cessou o maná. Exatamente, a ver, é uma história, uma leitura que vem neste contexto de alegria, portanto, de um caminho que chegou ao final, neste caso para o povo de Israel, desde o Egito até à entrada na Terra Prometida, são cerca de 40 anos, em que o povo foi provado muitas vezes, teve que andar para trás e para a frente, experimentou o que é fidelidade e o que é infidelidade, experimentou que Deus não desiste do seu projeto, e finalmente chegaram à Terra Prometida. O que é que eles fizeram? Celebraram a Páscoa do Senhor. E cessou o maná. O maná era um alimento que o Senhor concedeu ao povo na travessia do deserto, que eles apenas tinham que recolher, não semeavam, era recolhido. Depois começaram a comer dos frutos da terra. Portanto, é uma etapa nova e que vai levar o povo de Israel a ocupar o que é hoje o território de Israel, que já tinha pertencido a Abraão, mas depois do Egito eles agora retomam, e aí vão criar a sua comunidade, o seu povo, o povo de Israel, tem as suas bases. Por isso hoje as guerras continuam na Terra Santa, porque depois, durante 2000 anos, os judeus não estiveram na Terra Santa, como maioria, não é? Porque foram para o exílio, mas voltaram, então temos aqui este problema. Mas aquela terra já era terra de Israel desde 1600 a.C. e depois aqui, desde depois do, da volta do Egito, portanto, 1400 a.C., 1400 a.C., ocuparam aquela terra, e então é um problema. E ali, em vez de poder haver um diálogo de harmonização, temos é um conflito. E o ódio e a vingança e a destruição agora terrível, porque estão uns contra os outros sem ser capaz de chegar ao entendimento. E este é o problema que está no coração do homem, que está na relação entre os povos. Muito difícil chegar ao entendimento, muito difícil chegar a um critério de equidade em que se respeita a todos. Mas vamos ver também o que acontece na Terra Santa. Mas pronto, para já temos aqui este Deus que acompanhou o povo na sua infidelidade, mas que depois lhe dá uma nova oportunidade para ele ser feliz. E é o que acontece então neste testemunho da primeira leitura, em que começa uma nova etapa, e é a etapa que também nós somos todos chamados a ver, uma nova etapa de relação com o Senhor, e de criar as bases de uma comunidade fraterna, verdadeiramente humana, de onde o mal, de onde a violência, de onde a rivalidade e o ódio não têm a última palavra, mas sim a reconciliação, a fraternidade, o amor que vem de Deus e que todos são chamados a reconhecer. Muito bem, avançamos então para a segunda leitura da segunda carta aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado, seu padre. É o que diz essas duas palavras de São Paulo, e é muito interessante, não é? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas às vezes eu estou em Cristo, mas esta nova criatura não aparece. Prevalece a velha criatura. E então, o que o apóstolo está a convidar-nos é que efetivamente nos demos conta de que esta nova vida em Cristo é que é decisiva. Essa é que é fundamental. E essa é que é a oferta que Deus quer oferecer ao seu povo. E então a literatura fala do ministério da reconciliação. Quer dizer, tudo isso é possível porque foi Cristo que nos reconciliou com Deus, perdoando as nossas faltas, perdoando o nosso caminho desviado e recolocando-nos de novo em união com Deus. E esse é este novo tempo, não é? Esta nova possibilidade. E então o que é que diz sobre si próprio? Diz: e Deus confiou-nos este ministério da reconciliação. Portanto, a Igreja, os ministros, mas a Igreja, o cristão, é ministro da reconciliação, não é? Na verdade, é Deus em Cristo que reconciliou o mundo consigo, não levando em conta as faltas dos homens, mas confiando-nos palavras de reconciliação. Nós, portanto, somos embaixadores de Cristo. Nós vos pedimos em nome de Cristo: reconciliai-vos com Deus. É Deus que vos exorta por nosso intermédio. Portanto, o convite é: reconciliemo-nos com Deus. E para isso, está a Igreja. Para isso está o ministério da Igreja. Por isso estamos todos nós convidados a sermos ministros da reconciliação, a ajudar os outros a que se reconciliem com Deus. Reconciliar-se com Deus é abandonar a vida de pecado, do egoísmo, para aderir a Cristo e a ser filhos de Deus. Aderir ao amor que o Senhor quer semear nos nossos corações. O que dizemos no início, todos estes crimes, estas coisas, é falta de amor, falta de paz, falta de Deus. Reconciliar-se é que Deus perdoa isso e dá-nos uma oportunidade de vivermos uma vida nova. Isto é algo que é um desafio e que nem sempre é fácil de conseguir. Aliás, não é fácil, porque senão o mundo era todo pacífico e harmonioso, mas que é um convite que nos é dado renovadamente, dia após dia. E se fracassamos, Deus oferece uma nova oportunidade. Portanto, o convite é efetivamente é que não só nos reconciliemos com Deus, mas que também nós cristãos nos sintamos ministros da reconciliação, capazes de levar os outros, de convidar os outros a usufruírem, a viverem nessa reconciliação com o Senhor. Portanto, todos temos aqui um papel importante e uma missão, não é verdade? Exatamente. Seu Padre, temos o Evangelho segundo São Lucas. Jesus conta uma parábola que mostra o coração de Deus cheio de misericórdia. Exatamente, que a grande reconciliação é Deus que a faz. Então é uma parábola que Jesus contou, a conhecida parábola do filho pródigo, que realmente é das parábolas mais espetaculares de Jesus, porque mostra o que é o coração de Deus, mas também mostra o que é o coração dos homens. portanto, a parábola é muito simples. O pai tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, estou cansado de vir em casa, quero ir para a vida, conhecer a vida, desfrutar da vida. Dá-me a minha herança, que eu quero ir, que não quero estar aqui mais a trabalhar contigo. E a verdade é que o pai repartiu, deu-lhe, fez o que ele queria. Portanto, Deus dá-me a liberdade, tolera a minha liberdade. Às vezes dizia, mas se Deus fosse Deus, porquê é que permitia isto? Porquê é que permite? Se Deus fosse Deus, não fazia isso. Pois olha, é justamente ao contrário. Porque Deus é Deus, deu a liberdade aos humanos para que eles possam decidir o que quiserem. E eu posso decidir fazer o bem, ou posso decidir fazer o mal. E então, nesta palavra mostra esse coração de Deus, que faz o que o filho, permite ao filho fazer, que ele siga o seu próprio caminho, mas por outro lado fica com a dor interior de ver um filho que foi para o caminho da perdição. E o pai sabia, mas se ele quis, permitiu. E a verdade é que o filho, enquanto teve dinheiro, tudo correu às mil maravilhas, chegou um momento que esgotou tudo e ficou sem amigos, sem casa e sem pão para comer. E foi cuidar de porcos, que era o animal impuro, a maior humilhação que podia haver, mas nem aí encontrou alimento suficiente. Então pensou, olha, vou voltar à casa do meu pai. Já não como filho, mas como servo, como criado, como mais um. Porque eu sei que em casa do meu pai, todos os trabalhadores têm cama e mesa, eu vou para a lavada, digamos assim, e são bem tratados. E então com este discurso na mente, e com esta humilhação grande, foi para a casa do pai. Mas diz que o pai o viu ao longe. É como se o pai estivesse na açuteira, na varanda, a ver-lhe gastar. Estava à espera dele. A ver se algum dia aquele filho perdido devia voltar, e nesta esperança, não é? Como às vezes os pais também têm, os filhos estavam. Um dia que voltem. Voltem assim, não é? Portanto, isso que é que me resta? O coração do pai, que tolerou a ida do filho, mas que sofria a ausência do filho. E anelava o regresso do filho. E quando viu o filho, diz que correu a abraçá-lo. E cobriu-lo de beijos. E o filho veio com o seu discurso, dizer, não sou indigno, mas eu não quis saber disso. Eu disse, tu és meu filho, olha, que alegria, voltaste a casa. E mandou fazer uma festa. Portanto, que era grande a sua alegria. Esta é a primeira parte. Mas depois, a segunda parte, que é tão importante como a primeira. E que já fala do coração do homem, que era o irmão. O irmão mais velho não entendeu a bondade do pai. Revoltou-se contra o pai. Disse, não, pai, eu estou aqui toda a vida a servir-te, a trabalhar contigo, e agora que veio este filho, este teu filho, para tudo na vida dissoluta, e tu mataste o vitelo gordo, faz uma festa para ele. Portanto, nós temos muita dificuldade em acolher a misericórdia. Quando sentimos que nós éramos o que tínhamos direito. Eu é que tinha direito, não era aquele filho perdido. E o pai diz ao filho, tudo que é meu é teu. Nós partilhamos a vida. Nós estamos juntos. Mas este teu irmão estava perdido e voltou à vida. Foi um desgraçado. Mas agora recuperei-o. Voltou para casa. E eu não podia não alegrar-me com ele. Isso não quer dizer que não me alegre contigo. Quer dizer, é que havia alguém que estava na morte e voltou à vida. Tu já estás na vida. E fica aqui depois o dilema. O que é que este filho mais velho é? Foi à festa ou não foi à festa? E muitas vezes acontece-nos isto. É que quando podíamos ter a capacidade de nos alegrar com Deus e com o Pai e com o bem dos outros, muitas vezes resistimos. Porquê? Porque sentimos que houve ali uma injustiça feita connosco. Mas realmente não foi uma injustiça feita connosco. Foi um dom feito ao outro. E esse dom feito ao outro também me devia alegrar. Porque se eu participasse do coração do Pai, alegrar-me-ia com o Pai. Mas este filho, no fundo, não participava da alegria do Pai. Participava, pronto, não sei, do serviço ao Pai, de estar com o Pai. Mas pronto, é aqui um problema. Portanto, é a bondade do Pai, o coração do irmão. E esta é a nossa realidade. Às vezes nós somos filhos pródigos e precisamos voltar ao Pai. Por isso há muitas famílias ainda a passarem por situações muito semelhantes a estas. Exatamente, não é? Exatamente. Então, às vezes somos beneficiários desta misericórdia do Pai. Mas outras vezes somos também participantes do coração endurecido do outro filho. Então a quaresma é também para que eu me equilibre e pense como é que eu quero ser na minha relação com Deus e na minha relação com os outros. Qual é a vontade de Deus? Que todos participemos da alegria do Pai. Aliás, Jesus, um dia até eu disse, sede como o vosso Pai dos céus, que faz vir o sol e a chuva sobre bons e maus, que ama a todos. Participa tu também deste amor do Pai a todos. Mesmo que seja o malvado, participa da misericórdia do Pai e alegra-te se ele voltar para casa. E não tenhas um coração endurecido que se separa, que não se alegra, que é reivindicativo, digamos assim, que se impõe ao outro. É claro que esta misericórdia, que também se deve aplicar a estes três jovens, também acho que sim, estes três jovens que falávamos há pouquinho, que falaram e que se portaram muito mal, também se deve aplicar a misericórdia. Mas a sociedade também deve ser ilustrativa, também deve ter caminhos que conduzam a um verdadeiro arrependimento. Não, é? Não podem ser, estes comportamentos não podem ser vistos como aceitáveis. A misericórdia, quando há uma falta grave, implica também o arrependimento e a reparação. Claro. E a sociedade nisso tem que ser também elementar, é verdade. Não é? Portanto, a misericórdia e a justiça também têm que ir de mãos dadas. Mas é a justiça desde o olhar de Deus, que é a reconciliação, que é bondade, que é amor, que é um novo caminho. E às vezes o sentido punitivo da sociedade não é só para vingar, mas também é para recuperar, não é? Às vezes acho muita piada pessoas que vêm fazer trabalho voluntário. Voluntário não, trabalho em que o farão tem uma condenação e o tribunal diz: agora vais fazer trabalho em favor da comunidade. Qual é o sentido disso? É que agora faz algo, fizeste mal, agora faz algo para o bem dos outros, para que tu te recuperes interiormente e sintas também mesmo membro da comunidade, para fazer o bem, não para fazer o mal. E acaba por haver depois uma melhor aceitação também por parte da comunidade. Exatamente. Que houve ali uma mostra de arrependimento. Ora, não? Esse caminho, a sociedade tem que o fazer. Claro, não é para permitir a reintegração. Exatamente, não é? Não é deixar tudo como se não fosse nada. Isso claro. Não é justo. Seu Padre, estamos a terminar então o nosso programa. Temos uma sugestão para partilhar com quem nos acompanha. Sim, então, olha, como fala do amor do Pai, desta relação do Pai connosco, temos aqui um cântico que por acaso é espanhol, que era um cântico também da minha juventude, mas que é um cântico de uma oração muito bonita. É a oração do abandono, em que Charles de Foucault experimentou este abandono, experimentou o que é a oração do Pai Nosso. E então ele diz: Pai, eu abandono, põe-me nas tuas mãos, faz de mim o que quiser, seja o que eu te dou graças, apenas quero fazer a tua vontade. E essa é a minha alegria. Então ficamos com este cântico para que também nós possamos fazer esse caminho de abandono nas mãos do Pai, pôr a nossa vida nas mãos de Deus, sabendo que Ele é a nossa segurança, é a nossa confiança. Quanto mais o fizermos, mais experimentaremos a paz e a alegria do coração. Vamos lá então ficar com esta sugestão. Se oye. Ficamos então com esta sugestão que nos foi aqui partilhada pelo seu padre António Loureiro. Seu padre, estamos a terminar o nosso programa, estamos quase no meio-dia. Nós somos assim quando começamos a falar em escala, não é? Ainda por cima, quando são temas que de facto nos importam a todos, não é verdade? Esperemos no próximo programa ter assuntos mais suaves. Vamos lá ver. Não é? Vamos. Mas pronto, também temos a quaresma, também isto é conversão das coisas negativas. Dá-nos conta que a vida está tocada por hábitos, por vícios, por dificuldades, por maus comportamentos. Dá-nos conta para os corrigir. A quaresma é para depois e o jejum e a abstinência é para isso. Olha, vou jogar disto. Eu tenho uma dependência de vídeos e de coisas, de cariz, de violência, de cariz sexual. Olha, isto não me faz bem. Então vou-me abster. Vou fazer o esforço de não consumir. Ou isto, ou de álcool, ou do que for. Claro. Então, este jejum, esta abstinência faz-nos bem, para depois eu poder dizer, pronto, já fui capaz de me dominar, agora vou continuar um caminho novo. Claro. E é isso. Então, vencer o mal com a força do bem, que é o grande desafio que São Paulo nos deixou, que Cristo nos deixa, e que o Papa, lembra-me de São João Paulo II, esta frase tão bonita, olha, vence o mal com a força do bem. Com a força do bem. É esse é o grande desafio. É então a mensagem que também partilhamos hoje. Senhor Padre, muito obrigada, e olhe, as melhoras, porque já percebemos que está aí um bocadinho constipado, não é verdade? Sou muito sensível às aragens. É, pronto, e agora se cá também agora com os pólenes, este desabrochar das flores, seu padre, marcamos encontro para a semana, desejamos a todos um bom domingo, também sugerimos a participação, não é, na celebração da Eucaristia, onde for possível, dado que Oliveira, nas várias paróquias da Unidade Pastoral, também tem sido necessário recorrer, não é, à celebração da palavra. Temos, mas de qualquer forma é sempre importante participar. É, e também se tem a parte negativa, tem uma parte positiva. A falta de sacerdócios também dá espaço à participação, que possam crescer na fé. E a pessoa cresce na fé quando ajuda a fé dos outros. E podem servir de exemplo a outros. Exatamente, é exatamente. Portanto, de repente pode-se criar também um dinamismo em que a fé não é para ser vivida pelos padres e eles a fazem tudo, mas a fé somos todos nós somos muito importantes, cada um do seu modo, cada um dá o seu grão de areia e no final tudo funciona bem. E essa também é uma experiência que estamos a construir, que eu pelo menos penso que se está a construir no meio de nós, em que há muitas pessoas a colaborar, né, a ajudar e a testemunhar a sua fé. E quando eu testemunho a minha fé cresce, fico mais forte, fico revigorado. E isso também é uma experiência muito positiva. Sr. Padre, muito obrigada. Até para a semana. Nós damos então por concluído o nosso programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.